esperança suicidou-se. A esperança suicidou-se. Eu sou filho do desespero, na pátria do desprezo. Eu sou filho do desespero, na pátria do desprezo. Eu sou filho do desespero. Eu sou filho do desespero. A justiça sua. Suicidou-se, a esperança suicidou-se. Eu sou filho do desespero. Quem matou a minha esperança? Então jovem não existe mais. A esperança suicidou-se.